www.antenaweb.info. Agora nós estamos aqui. Mudou o endereço, mas a Antena Web é a mesma. www.antenaweb.info. Conversas aleatórias. On voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai. Les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Sonner des nuits moins difficiles et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Nous les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors, les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous, les amoureux. A ambulância está a caminho para salvar, ou no mínimo, tentar suavizar os estragos causados pela emissão número 112 de Conversas Aleatórias, gravado, editado e publicado no domingo 17 de maio de 2015. E porquê que a ambulância está a caminho para transportar para o hospital devido, talvez psiquiátrico, os dois locutores deste programa, o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos. Espero que eles não demorem muito, porque senão... Já está a ficar mal, não é verdade? Já está a ficar muito, muito mal. Fraco. Isto... E o pior, o maior demente mental mesmo destes dois é o Nuno Miguel, que na semana passada tanto falámos nos minutos finais da música do Jean-Claude Pascal, nos minutos finais do programa, da emissão 111, da música de Jean-Claude Pascal, que ganhou o Festival na Eurovisão em 1961, no Somme Amoureux. É assim o título, não é? Nous les amoureux, nós, os amantes. Nous les amoureux, o francês de Paris, que representou o Luxemburgo e ganhou em 1961. E tanto falámos, mas depois de ouvir a música, foi para o teto. Eu ainda coloquei na edição, aqui na montagem, ainda coloquei, mas já não foi a tempo da publicação. Portanto, pode bater-me, Joaquim Pereira, hoje dou-lhe autorização. E por isso mesmo, aí a bater mesmo. Chego para lá, então o que é isto? Temos de pôr aqui um biombo. Biombo, há muito tempo não ouvi essa palavra. E então... Nós começámos esta emissão precisamente com esta música, para comatar a falha da semana passada, mas vamos ter outro tipo de música a partir de agora. The King is in Nation. The King is in Nation, alright. B.B. King, que faleceu aos 89, não é? 89 anos. Right. Creio que na sexta-feira, 15 de maio, ou sexta ou quinta, eu soube notícia na sexta, mas acho que foi na sexta mesmo que eu morreu. Sexta-feira, 15 de maio de 2015, no ano em que ia celebrar 90, já não chegou aos nas ventas. E vamos ficar com a guitarra dele ao longo do programa, assim baixinho. Numa emissão histórica neste Conversas Aleatórias, porque nunca houve tantos assuntos para tratar, por isso hoje vai ser sempre para andar. Hoje apetece-me dizer muita coisa. Já que já completámos um ano de emissão a dois, agora vou começar a falar a sério. Vou dizer umas coisas jeito, até agora, coitadinho. Ah, a gente está a brincar. Exatamente. Ah, então explica-me isso por miúdos, que eu sou muito tranco. Ora bom, à hora em que este programa deverá ser publicado, seja tarde, está também a começar a possível definição do título português de futebol, neste domingo, seja tarde. E eu... Faz-se a dizer? Não, só ia dizer que os Benficas estão aqui ao pé de nós. Ah, a esta hora já não são, a hora. Já foram para Guimarães. Ah, pois. E então, eu começo com uma referência a umas palavras que eu vi na semana passada. Na semana passada, foi domingo, acho eu, em que o treinador do FIAQEPIA, do Futebol Clube do Porto, Ronan Lopetegui, disse que quando chegou a Portugal, há pouco menos de um ano, tinha respeito por todos os colegas de profissão, toda a gente, não é? Mas, entretanto, perdeu o respeito por Jorge Jesus, o treinador do Benfica e o líder do campeonato. E porquê? Isto já depois daquelas confusões no final do Benfica-Porto, que já foi há duas semanas, em que, antes do jogo, assim, até o início do Benfica-Porto, em relação diretamente a Jorge Jesus, Lopetegui esteve quase sempre calado. Antes de começar o jogo, pelo que vi na imprensa e li, até foi ter com ele, o do Porto ou do Benfica, foi ter com ele para lhe dar um abraço, cumprimenta. Acabou o jogo. A coisa não correu como esperado. O Lopetegui, poxa, houve a discussão que houve ainda no relvado. E poucos dias depois já está a dizer que perdeu o respeito por Jorge Jesus e que Jorge Jesus tem um manto a protegê-lo e não sei quantos. O que eu quero sublinhar aqui é, até o início do Benfica-Porto, como eu estava a dizer, parece que estava tudo tranquilo. O jogo na Luz não correu como queria. O homem agora irritou-se, porque não ganhou o único jogo que interessa no ano. E a partir daí, ele diz o que lhe mandam dizer. No fundo, sabemos que é assim. Aliás, nos últimos anos, sei lá, na última década, eu lembro que os dois treinadores, mais ou menos, os mais recentes que passaram por lá, um esteve lá só uma época, outro nem uma época esteve. Estou a falar de centro de discurso. Estou a falar do André Villas-Boas, estou a falar de Paulo Fonseca. Pessoas mais ou menos apaziguadoras. Eu quero fazer um acrescento a essa. Acaba a tua explicação. O Paulo Fonseca até sublinhou mais que uma vez que era amigo de Jorge Jesus e ia continuar a ser, nem durou lá uma época. E isto para explicar o quê? Eu várias vezes demonstro, e não é segredo, que não tenho particular afeto com o Futebol Clube do Porto, seus dirigentes e seguidores e protagonistas, e há poucos dias tivemos mais um exemplo. Estava tudo bem, a coisa não correu como quis na Luz, já está tudo mal, há um manto protetor, e ele é um mal criado, não há respeito por ele, ainda por cima quando se vê que o campeonato está quase perdido. Bem, no fim desta emissão até pode estar mais equilibrado, mas vamos ver. Continua. Eu só ia dizer uma coisa, que é exatamente a mesma ideia que tu tens. Eu já cá ando há muitos anos, mas os últimos, não ligo nada ao futebol, tanto para ser Benfica, o Porto, o Boa Vista, seja lá fora, não ligo nada ao futebol. Mas não deixo de ouvir assim umas orelhinhas e todos os treinadores, ou seja, mesmo até jogadores que nas outras equipas são os florinhos formidáveis, entram ali, já têm outro vocabulário. Viram completamente. Eles podem ser muito decentes, mas atenção, chegam ali e depois os outros é que são assim. Atenção, não brinquem. No futebol isto é geral. E nos clubes grandes mais se acentua. Mas no futebol do Porto, quem tentar ser imparcial, porque aqui eu e o Joaquim nem somos Foco do Porto, nem somos totalmente nem de Coimbrões, não somos nem nenhum fanático por qualquer clube, nem adepto a ti. Eu agora já sou outra vez um bocadinho de Boa Vista, porque ele conseguiu se safar. Sabe que ia jogar hoje, mas já não joga, porque o Nacional não conseguiu viajar da Madeira para cá. Mas isso não interessa. Por causa dos no mau tempo. Os exemplos laterais. Ora bom. Eu tenho aqui uma coisa a dizer, já falamos sobre música, desporto, vamos a um registro escrito. isto, vamos falar de algo que não foi propriamente nesta semana, mas há poucos dias voltei a ver um registro. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma mensagem que ficou famosa, eu não diria polémica, mas a polémica é de quem a queria. Ficou famosa por, escrita por António Costa, secretário-geral do Partido Socialista e candidato a primeiro-ministro do nosso país, dirigida a João Vieira Pereira, que é jornalista e também diretor adjunto do jornal, do semanário Expresso, da empresa Empresa. Gostou desse? Da empresa Empresa. Nunca tinha dito isto. As duas juntas. Isto nunca tinha sido dito em televisão nem em rádio, de certeza. E então a mensagem diz que o António Costa, para quem se lembra, lembra-se, para quem não se lembra, tento recordar em resumo, o jornalismo já foi sério, agora já não é, que os jornalistas gostam de insultar, não é uma profissão agora respeitável como antes. Diz que o João Vieira Pereira julgou o carácter de quem nem conhece, das pessoas do PS. Estamos a falar de quê? Estamos a falar que não é da mensagem, é do projeto do Partido Socialista, uma década, portanto, prever os planos para Portugal na próxima década. E João Vieira Pereira, que nem foi muito agressivo, disse que o PS até revelava uma certa falta de coragem política, e em parte também falta de qualidade política e tal, mas não houve insultos diretos. António Costa respondeu, mandou esta mensagem. A polémica, eu não estou a falar da mensagem em si, estou a falar da polémica que se criou à volta disto. É assim, é normal, e não é de agora, nem dá 2 anos, nem dá 1 década, os políticos, a maioria, não morrer de amores, como costuma dizer, não ser propriamente adepto, olha, fanático, estamos a falar, do trabalho dos jornalistas, pelo menos a maioria deles. É normal este confronto entre jornalistas e políticos? Os jornalistas nunca... Normalmente não, nunca foram bem vistos. Não são os melhores amigos uns dos outros. Não. Não é propriamente uma surpresa, claro que escusava ter mandado a mensagem, mas não é uma surpresa um líder de um partido, desde que tenha um número, um mínimo contacto com um jornalista, contactá-lo a dizer... Já isto é um bocado... Eu ouvi falar na televisão no outro dia, não foi mesquinho, acho que foi mesquinho isso, eu diria que é ridículo. É ridículo. Mas mais ridículo ainda, compreenderá Joaquim Pereira, a minha posição, certamente. E eu, em vez de estar a defender, vou atacar os meus colegas. Mais ridículo ainda é o folclore que se fez à volta disto. Porque o próprio jornalista do Expresso é que veio publicar para a internet a mensagem completa e no fim dizia, não tenho aqui à frente, mas dizia assim coisas... Já estou a imaginar como é que era no 25 de Abril, como se a PIDE fosse isto. Já estou a imaginar... Antes do 25 de Abril. Eu pensava que esta mensagem era um engano. Volto a dizer, António Costa escusava de enviar isto. Mas pois o folclore, o ridículo, pois o limite do ridículo é ultrapassado pois por um jornalista e por quem defende que isto é o fim do mundo e não sei o quê. E de onde é que isto surge? Surge que na segunda-feira, no 7 de maio, a última página, vem o Ricardo Araújo Pereira, com quem eu até costumo concordar em quase tudo, vem fazer uma página só sobre isso, e o título até é Adendas ao Código Deontológico do Jornalista por António Costa. E diziam que o jornalista, Pereira Vieira, tinha dito apenas que entregar a elaboração do programa partido do PS a um grupo de independentes revelava falta de coragem política, e isto para Costa é um insulto reles, o que significa que este candidato a primeiro-ministro nunca foi a uma feira, nunca esteve 20 minutos no trânsito, nunca foi ao futebol. Alguém precisa de conhecer o mundo. Eu, se fosse colega e amigo do Ricardo Araújo Pereira, também perguntar-lhe se eu nunca tinha recebido nada do género, alguma crítica, alguma quase ameaça, como eu disse, alguma crítica. Ou seja, mal de um lado, mas eu acho pior do outro. De quem recebe e faz um folclore à volta disto, como já estivéssemos no tempo da PIDE, mandou, eu nem sequer publicava, ignorava aquilo, começava a conhecer um bocado melhor a pessoa em causa. Aquelas palavras do António Costa revelam um bocado do não se pode dizer nada, que coisa, mas é preciso esfolcar todo. E mesmo entre a classe dos jornalistas vem defender, ai, já vou com a vergonha. Tu sabes muito bem que eu vivi para cima de 50 anos no meio jornalístico, não era para os jornais. E uma coisa que eu tenho a dizer, sim senhor. No tempo antes de 25 de Abril, nós sabíamos a censura que havia e essa coisa toda. Mas, também uma coisa é certa. Depois de 25 de Abril, o portuguesinho, no geral, toca a ser selvagem, o que até ali estava aborrecido, começou a ser disparatado. E nós já temos aqui falado muitas vezes sobre isso, que infelizmente no jornalista apareceu muita coisa má. Mas uma coisa é certa, nós não podemos julgar uns pelos outros. Em todos os ramos há bons e maus. Assim como também, infelizmente, se o jornalismo está mau, a política está muito, muito, muito pior. Tenho dito. O jornalismo está mal e não sei o quê, mas hoje, e através das redes sociais, reforça-se mais o estatuto do jornalista que nesta semana disse isso. Eu acho que muitos deles pensam que são seres superiores em relação aos outros. Mas está bem. Passando à frente, vamos passar do registro à passagem da Bíblia, que é o tópico deste programa. E porquê? Porque, vou falar agora de política, não tínhamos falado de política hoje, é que há poucos dias foi publicada, da autoria de Sofia Aureliano, que só por acaso é chefe de gabinete, é assessora do grupo parlamentar da personagem em causa. Estou a falar de Pedro Passos Coelho, não sei se ouviram falar, primeiro-ministro. Não sei quem é. Infelizmente, sei pelos maus motivos. Pelos bons motivos, não conheço. Surgiu uma biografia autorizada por Pedro Passos Coelho, de alguém do seu partido, que é chefe de gabinete, Sofia Aureliano, autora, escritora, pelos vistos também. O título é Somos o que Escolhemos Ser. Biografia do Passos Coelho. Ora, tenho lido por aí, eu próprio, como deve imaginar, não tenho uma grande intenção em comprar a obra-prima em causa. Deve mas ser mesmo prima ou cunhada. Mas de quem leu... Se calhar é cunhada. Mas de quem leu, já ouvi dizer que até aos, sei lá, 40 anos, já não sei quantos anos é que Passos Coelho tinha, até ao momento em que apareceu para ser candidato a primeiro-ministro e desde que foi eleito, não há praticamente nada sobre a vida de Passos Coelho. Coincidências. Pergunta-se, então e o que é que fez nesse espaço? Nada. E já ouvi, porque é que estamos a falar da passagem da Bíblia? Já ouvi comparações à Bíblia e a Jesus Cristo, que até aos 30 anos não temos descrição nenhuma do que Jesus Cristo andou a fazer. Eu estou aqui para mencionar neste programa ouvido por milhões em todo o mundo, que não é bem assim. Na Bíblia é certo que não há narrações do período, e não é de pequenino, estou a falar a partir dos 12 até aos 12, há várias diferenças, mas a partir dos 12 até aos 30 anos, esse intervalo de 18 e não de 30, esse intervalo de 18 anos não é retratado com detalhes como é no Novo Testamento a partir dos 30, mas há referências. Quando há visita a Jerusalém aos 12 anos de idade, a partir daí Jesus regressou com José e Maria, os pais, para Nazaré e era de submisso, isto vem em Lucas. Foi criado na mesma cidade, também em Lucas, veio de Nazaré da Galileia para ser batizado por João Batista no Rio do Jordão, isto em Marcos, e depois da prisão, quando João Batista foi preso, Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, isto em Mateus. Portanto, eu estou aqui para reforçar a ideia, não é bem assim, até aos 30 anos não há qualquer referência a Jesus Cristo, há, vai-se tendo uma ideia do que foi, por isso, acho eu, não concluí a minha ideia, é preciso andar o soco outra vez. Acho, não, estou a brincar, que isto é mesmo para interromper. Mas acho eu que Jesus Cristo fez um bocadinho mais do que o Pedro Passos Coelho. Mas é só o que eu acho. Eu não sei quem é esta planinha. Ah, eu Sofia Aureliano. Não a conheço de lado nenhum. Mas ela conhece muito da Bíblia e da vida de Jesus. E escrever um livro sobre isso. Oh, por amor de Deus. Porquê é que não pôs lá Passos Coelho em vez de Jesus? Em vez de Jesus. Não, o Sofia Aureliano escreveu sobre Passos Coelho. Ah! Isto aqui é da Bíblia, a partir de ali em baixo é a Bíblia. A Sofia Aureliano é a autora do livro da biografia do Passos Coelho. Eu estava noutra onda. Pois está. Só agora é que cheguei. Está bem. Pois. Portanto, em comparação, eu acho que Jesus fez mais qualquer coisinha do Passos Coelho. Acho eu. Bom, vamos a uma carregada de notícias. A primeira foi publicada, isto foi no dia, estamos aqui no Jornal Som, no dia 10 de maio, que foi já no domingo passado. Então dizem eles que a SIC e a TVI perderam 7 milhões de euros em chamadas, isto juntas, daquelas chamadas de valor acrescentado para os números 760. Portanto, só no primeiro trimestre de 2015, em relação ao primeiro trimestre de 2014, perderam mais 7 milhões de euros em receitas de chamadas desse valor acrescentado, 760, não sei quantos. Certamente que os ouvintes nunca ouviram falar dos concursos, sobretudo nas tardes. Quer dizer, acho que manhãs também. Segunda, tardes, terça, manhãs, quarta, quinta, sexta, noites. Sábado, domingo. Agora estou a pensar nisso, é todos os dias. É todas as horas. É todas as horas, seja o canal que for. E dizem os que esta, três principais. Dizem que esta quebra de lucros é um resultado do bloqueio que várias operadoras fizeram, porque havia pessoas a ligar, pois não pagavam as dívidas, fizeram um bloqueio e tal. Uma regra que estabeleceu que agora só podem, um acordo de autorregulação, só podem fazer apelos aos telefonemas, só podem fazer 5 apelos por hora. Só. Quer dizer que antigamente faziam para aí 10 ou mais. Mas 5 apelos por hora é uma média muito baixinha. Isto é quase 10 em 10 minutos. Com as músicas pelo meio é sempre andar. Acaba uma música, para uma pomba. Isto também é bom. Certo. Essas pessoas, com certeza, que ficavam a deber, porque era capaz de estar ali, tem que. E eu ia aí, porque entretanto, li um comentário de um ouvinte deste programa que diz, era de ver, para eles estarem a apregoar com tanto afinco, isto tinha de dar muito dinheiro. O maluco é o portuguesinho, pegando nas palavras de Dom Duarte, o maluco é o portuguesinho, ou do pobre que não tem noção das coisas, e que se mete nestas vidas, a dar dinheiro a quem tem tanto, e se calhar a tirar à boca de outros. Desgoverno. É acabar já com esses programas. Eu não acabava com os programas, porque o resto tem partes que interessa. Agora, estás sempre a massacrar. Mas lá está. Eu num dia em que dão 10 mil euros, recebem 100 mil em chamadas. Só. Portanto, eles continuam a andar. Mas isso às vezes em comentários. Quem dera que estas quedas continuem. Em comentários lá em casa. Estou para dizer isto. Epá, e ainda não sabia nada destas histórias, nem nada. Portanto, eu já falo nisto há um ano ou dois, ok. Mas eu já. Epá, estas pessoas são anormais. Então. Há só gasto 6 euros, eu não sei o que, que fica por 7 euros com o IVA. Epá, o canal que está a fazer isto, está a ganhar milhões. E dão uma bebezinha, dão 1000 euros, quando ganham sei lá quanto. Depois às vezes lá fazem, para tapar os olhos, lá fazem 30 mil, não sei o que. E mais, nem sabemos se é o próprio canal a dar o dinheiro. Pode ser um patrocinador, algum acordo por trás. Ora, aí é que está, porque muitas vezes dão carros, né? Que é oferecido pela marca. Pela marca. Outra notícia da qual certamente ninguém ouviu falar foi a obrigatoriedade, a partir de quarta-feira, 13 de maio, lá fomos até Fátima. É verdade, a viagem correu bem, para lá e para cá ainda bem, muito bem. Não tem nada a ver com o assunto. Foi de submarino, mas correu bem. Muito bem. Não tem nada a ver com o assunto, mas a partir também de quarta-feira, 13 de maio, passou a ser obrigatório o uso do acordo ortográfico, ou seja, quem passar a escrever como sempre aprendeu, a partir de 1945, está a errar. Eu não sei o que é isso. Está a cometer erros ortográficos. Ora bom, é a evolução e tal, as mudanças, é a lei. Para a idade da pedra? É a lei e já havia até publicações e textos sobre. Aqueles que tanto defendem a língua de Pessoa ou de Camões, vão ver como é que eles escreviam na altura. Ainda se escreve agora assim. Há uma coisa, eu vou falar de dois aspectos, com o qual... Eu muito atento. Eu sou contra esta adopção. Ah não, adoção, sem piada. Primeiro. Se escreveres como é o nome do lugar... Adoção. Adoção. Adoção. Não é circunspecto, é circunspeto. Está bem? Porque essas consoantes... O corretor ortográfico. Os consoantes estão lá para abrir as vogais que antecedem. Isso não é bem assim, mas não é disso que eu vou falar. Vou falar de estatísticas. É certo que nenhum de nós já apanhou isso. Escrever, por exemplo, o português com Z e sem acento circunflexo no E e com S. O farmácia é muito famoso com o PH. Já não se escreve há muito tempo. Não regressemos aí. Não, é, não, eu estou a regressar porque também foi uma mudança da ortografia portuguesa. Mas aí... Estou a falar de percentagens. Mas aí, desculpa só interromper. Aí tinha de ser. Porque muitos termos ainda estavam estrangeiros. Por exemplo... Mas não é... Eu, sim, mas há casos que não é bem isso. O português não é estrangeiro. Português, por exemplo, era português e a Ásia. E não era... O português tem muita coisa que se lhe diz. Foi. Mas isto era para dar dois ou três programas. Vamos falar de estatísticas. Força. Qual era a percentagem de pessoas portuguesas que escreviam em 1945, por exemplo, quando foi adotado um novo acordo ortográfico, foi em lei em Portugal, em 1945, qual era a percentagem de portugueses que escrevia em lia? que é que eu quero dizer com isto? Qual foi a quantidade de pessoas que teve de alterar os seus métodos de ter aprendido a ler e escrever em relação ao que tinha aprendido a ler e escrever antes? E agora? Agora é mais difícil encontrar um analfabeto, não é uma pessoa que escreve. Repara as milhões de pessoas que aprenderam a escrever muitas palavras de uma certa forma e agora alteram essas mesmas formas. Quantos e quantos milhões de pessoas? Na altura, muito menos, era 10% do que é agora, por exemplo. Outro aspecto é a lei. A lei. Está bem. Em 1945, não cá, falei. Quando passou a ser lei em Portugal, este acordo ortográfico, o Brasil não adotou. O governo mandou dar uma volta e vamos continuar a escrever como escrevemos, porque nós somos muito mais. Pronto. E os brasileiros continuaram a regular-se pela ortografia que tinham aprendido o vocabulário de 2 anos antes. Portanto, é a história de cada país tem a sua autonomia. Somos obrigados a dizer que sim ao que os outros noutros tempos disseram que não, e agora dizem que sim porque são muito poucas, são muito menos as palavras alteradas lá do que cá. Portanto, eu compreendo mais quem é contra este acordo por causa destes dois aspectos que eu acabei de falar, e até por razões históricas e outros de conflito entre países. Quem é as mãe, estatísticas e a qual, história. Qual é a mãe, neste caso, qual é o país que é mãe, apesar de ser país, da língua? Pois, mas eles dizem, qual é o país que tem mais faladores falantes da língua portuguesa? Então vamos para a América, para o Canadá, para a África do Sul, os Estados Unidos é que mandam no inglês. Mandam? Seguindo essa lógica do... E achas que os ingleses vão nisso? Claro que não. Os ingleses têm a língua deles, esta é que é mãe. Agora façam lá as variações para além que quiserem entre nós vocês. Continuamos com nós. Agora nós, portugueses, se tivéssemos força, mandávamos dar uma volta na mesma, porque nós é que somos a origem. Se eles quiserem falar de outra maneira, que falem. Por exemplo, os angolanos, os guineenses. Eles, se quiserem, escrevam à maneira deles. Agora, nós, mexerem no que é nosso, no que é património nacional, nunca na vida. Eu não até sabe. Morrer, que ainda digo que está... É ali, agora se escrever assim, é um erro. É, está bem, deixa. É como escrever farmácia com um PH. Ora, bom, vamos a outra notícia. Mas ainda voltando ao PH, porque... Sim, eram termos ingleses. Telefone... Porque eram termos ingleses. O futebol era futebol e foi aportuguesado para futebol. E houve um aportuguesamento aproveitando de termos o F. Neste caso específico. Ora, tirando isso, nós fomos buscar muita coisa ao latim e ao grego, mas aportuguesamos. Como quase todos. Como quase todos. Vão buscar a origem e depois alteram para o quê? Porque íamos falar como aos gregos. Segunda-feira, outra notícia, segunda-feira, meio-dia e 22, muito importante, foi publicada a notícia de que um estudo revela que alunos do 12º, em Portugal, alunos do 12º ano, quando acabam o secundário, estão pouco preparados para entrar no mercado de trabalho. E também na segunda-feira, o Ministério da Educação e Ciência e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento assinaram um protocolo de colaboração para desenhar os currículos dos cursos do ensino vocacional e na formação em contexto de trabalho. Portanto, isto foi um inquérito realizado a 47 empresas em Portugal e repararam-se que as pessoas, os jovens, né, que depois de serem do secundário, não estavam preparados para o mercado de trabalho. Minha única pergunta é, e os do ensino superior estão? Eu falo por mim. Eu aprendi mais. Ao longo de 4 anos estive na mesma empresa, e até quando já tinha estado antes, no início dos empregos, do que ao longo dos anos de curso, porque na prática é que se faz o expert. Gostou dessa palavra portuguesa? Expert. O que é isso? Continua. Estamos em Portugal, pá. Mas eu concordo em absoluto e estou farto de dizer, pelos contactos que tenho com os desgraçados, que eu digo assim, que se vê na mão do ensino agora, eu vejo coisas... Já que... vamos aí. Não falo muito dos professores, mas sim. Não! Ah, está a falar dos alunos? Pensei que estava a falar dos desgraçados, dos professores. E as matérias? Nós, quando saímos da 4ª classe, já estávamos prontos para ir para o trabalho. Já sabíamos contas, já sabíamos isto, já sabíamos aquilo. Na altura também puxava-se menos do que se puxa agora em relação a quê? A qualificações, a conhecimentos, a multitarefas. Na altura puxava-se menos. Não é para isso. Estou a comparar os atuais, 12º e em 5º. Então porquê é que se sabia mais com a carta clássica que saem agora com o 12º e o 4º? Em teoria, o ensino superior em relação ao resto serve para formar melhor, mais especificamente e tal. Mas quantos e quantos andam lá a passear e têm os 10? Aí acabou. E mesmo os próprios cursos não dão a... Ah, aí é outra coisa. Não dão a fundamentação necessária. Antigamente havia os cursos profissionais, mas eram feitos por profissionais. Tu querias, e agora também são. São bem ou mal feitos, não sei, nunca andei. Tu querias ser... Alguma escola, não sei como é que ela está agora, dali saiu mestres, faziam o ciclo de estudos e acabavam o curso e eles empregavam-se logo, era quem mais os procurava. Estou a falar da Escola Industrial Infante do Henrique. Era marcenaria, era carpintaria, era eletricidade, era isto e aquilo. Eles saiam porquê? Porque tinham mestres. É certo que lá está com a ajuda, que às vezes mas, havia maus alunos e bons alunos. Os bons alunos tiveram sempre saída. Claro, os maus alunos que vão só para ali, só para fingir, isso é como nas universidades. Há planinhos que andam na universidade 20, 10 anos, 30 anos e nunca chegam a curso nenhum. Mas antigamente havia cursos específicos. Querias ir para empregado comercial, tinhas cursos de ensino comercial, com aquelas cadeiras todas, contabilidade, isso é que agora, os cursos estão generalizados, há cursos destes, nomes muito pomposos, mas a palha... O conteúdo não é nenhum. Olha, ainda enquanto também isto do ensino, saltamos para outra notícia que eu vou referir apenas para dar razão a coisas que o Joaquim Pereira já disse aqui. Para você ver que é muito profissional e muito sabão, muito sabichão. Na quarta-feira foi publicada a notícia de que a Federação Nacional de Educação alerta que um em cada três professores, ou seja, cerca de... Aliás, até mais. 37% dos professores têm problemas... Ah, não. Já estava a dizer as neiras. Um em cada três professores têm níveis... de ansiedade muito elevada, estão à beira do esgotamento e 37% enquanto ouvimos palmas para o B.B. King e Rui Veloso. Isto foi numa altura, isto foi em 98 que o B.B. King teve cá e deu um concerto à beira do Rui Veloso. 33% dos professores portugueses estão à beira do esgotamento, 37% têm problemas até de voz, devem falar baixinho. A Federação Nacional de Educação vai então lançar uma campanha e exigir que este stress, mais uma palavra bem portuga, seja considerado uma doença profissional. Isto para ir de acordo ao que vem dizendo, que sabia a profissão que não queria ter nesta altura, era professor. Infelizmente, cá estão dados, estudos a comprovar. Eu quando era menino e moço, gostei tanto dos professores que tive, tanto primário como secundário, que eu tinha, aliás, mesmo em meninice, fui professor de muitas criancinhas da minha idade e essa coisa toda. Explicador. Eu gostava, mas digo sinceramente. Pois. Ainda bem, boa hora, que eu encalhei numa profissão que gostei muito e não pela que eu gostaria de ser. Que também havia outra que eu gostava de ser. E vais-te rir agora. Padre. Não tem piada nenhuma. Qual é a piada? Qual é a pressa? Eu gostava de ser, mas agora... Aliás, a partir dos 14 anos perdi logo essa ideia. Não tem piada nenhuma. Outra notícia, acho que é a última de hoje. Sim. Ah, calma, ainda relacionado com a dos professores. Foi muito engraçado um título do Diário de Notícias em que diz 3 em cada 1 professor está à beira da esquizofrenia. Gostei deste 3 em cada 1. É uma fusão. Ora bom, outra notícia que eu achei muito curiosa, terça-feira. A Dinamarca quer acabar de vez com as notas e moedas. O que é que isto quer dizer? Quer ser o primeiro país, os dinamarqueses, a acabar com o dinheiro físico. O país, dentro da União Europeia, já é um dos líderes da utilização de meios eletrónicos de pagamento, mas agora o objetivo é mesmo acabar com as notas e moedas e no próximo ano já vão sentir essas mudanças. Restaurantes, postos de gasolina, lojas de roupas, deixam de ser obrigados a aceitar dinheiro vivo e então querem fazer coisas mais eletrónicas, utilizar meios de pagamento eletrónicos. Eu estou a imaginar velhotinhas em Portugal. Ora, tocaste lá no ponto. Eu estava à espera que acabasse. É em Portugal, eu acredito que a grande maioria, mesmo pessoas mais avançadas da Dinamarca, avançadas de nada. No tirudas. Que nós, quando falamos de uma Dinamarca, de uma Suécia, Noruega, Finlândia, França, uma França, uma Inglaterra, tu falas daquelas pessoas das cidades que vivem o dia-a-dia como nós vivemos aqui. Sim, mas no meio aqui. Rural, Midsummer mas Crimes... Mas agora vai para o meio rural, mesmo numa Inglaterra. Mas lá está, nesses meios rurais continuam a aceitar notas e moedas. Digo eu. Não está aqui escrito, mas... Mas com o passar do tempo, isto vai ser uma porque realidade. Porque as pessoas, quando falam, na Noruega, assim, na Finlândia, sabe? Nas cidades, sim senhor, são países super desenvolvidos. Que eu admiro, se há povos que eu admiro, são os nórdicos. Mas quando se vai para... Mas, se chegas lá a uma aldeiazinha, é com aqui as nossas. As nossas só têm um problema, é que estão todas a morrer. Estão todas a desaparecer do... Desaparecer do mapa. Do mapa não desaparecem, porque vêm os chineses, os noruegueses, os finlandeses e compram aquilo a 10 reis de mel coado. Porque é o portuguesinho... Ainda pensa que vive no tempo de D. João V e que o ouro vinha do Brasil. Vinha do Brasil, vinha tudo. E, portanto, o português nunca foi trabalhador. Esteve sempre à espera que ele quisesse o céu. Mas quando era para ir para a imigração, aí o portuguesinho era admirado. Porque para eles juntar ali dinheiro, ele nem comia, ele trabalhava horas e horas e horas e horas, mas na terra dele. Eu quando acordo todos os dias não é pensar que dia é hoje, é pensar quanto dinheiro é que eu vou ganhar hoje. Dinheiro, caralho. Bom, vamos ao último tópico de hoje, é a frase da semana, esta eu achei piada. Vamos falar de José Sócrates, quase nunca tem sido, quer dizer, não é de José Sócrates, vamos falar. De algo relacionado com José Sócrates no, à volta deste tópico. O que acontece? Acontece que alguns procuradores do Ministério Público vão ser alvos de processos, mesmo dentro do próprio Ministério, porque apareceram na internet, no já famoso Facebook, nunca ouviu falar para não, apareceram no Facebook a fazer comentários pouco apropriados para a profissão que exercem, na altura da prisão de José Sócrates, isto já no final do ano passado, novembro, creio eu. E então diziam o quê? Ficavam todos contentes de ele estar preso, começavam a soltar, ou seja, soltaram-se um bocado em demasia, tendo em conta a profissão que exerce. Mas nas redes sociais, na internet, eu posso dizer como escrever como acontece. Agora, lixaram-se que nesta semana houve reunião e foi aprovada a abertura, a instauração de inquéritos a estas pessoas. Quem é que votou contra? A Procuradora-Geral da República. Claro. A patroa, a Joana Marques Vidal, porque diz que é a liberdade de expressão. Isto está a pôr em causa a liberdade de expressão de algo que foi escrito no Facebook e, portanto, votou contra este inquérito. Quem é que reagiu a isto? Creio que no dia a seguir. A ex-mulher de José Sócrates. A Sofia Fava, tem nome bonito. A Sofia Fava, que reagiu também no Facebook. E eu estou para aqui a falar e não disse, andei aqui a dar o contexto, a frase da semana para mim qual é? É a frase da Sofia Fava sobre a Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República, por ter votado contra a instauração de inquéritos às pessoas que insultaram, ficaram todas contentes pela prisão de Sócrates. E então a Sofia, para mostrar o seu descontamento em relação à Joana, escreveu o seguinte, no Facebook. Esta pega... Feia, gorda, invejosa, nojenta, salazarenta, cretina e complexada, acha que dizer mal dos outros no Facebook não tem mal nenhum. Ela escreveu isto no Facebook. Já acabei, era isto. Para mim a frase da semana é esta. Eu gosto muito destas novidades. Atenção que depois apagou, mas já tinha, depois devem ter chamado a atenção. É por isso que eu digo, eu sou da idade da pedra. Estas coisas não me entram na cabeça. Não, mas diga lá. Lavar roupa para, suja assim desta maneira. Não, diga lá para a análise que nós estamos aqui a fazer, para estas análises, que não é brilhante esta frase. Nada. Esta pega, esta São Lazarenta, não sei o quê, dizer mal dos outros no Facebook não tem mal nenhum. E ela publicou isto no Facebook. ela podia escrever isto com outras palavras e atingir a mesma coisa. Agora, mostrar-se contra. Agora, o vocabulário que ela utilizou, pronto, para mim, perdeu toda a... Essa é a primeira frase. O que é que ela diz na primeira parte e a segunda parte? Dizer mal dos outros no Facebook não tem mal nenhum. Acha que, portanto, para ela não sabe bem que horas são. É o que eu digo. As pessoas que utilizam o Facebook para frases destas, para português não, isto é marraconês. Eu já sou farto de dizer isto. O Facebook, as redes sociais, a internet, não vieram demonstrar o quão inconscientes as pessoas são. Veio acelerar esse processo. Exato. Demonstrar mais facilmente, exato, a cabeça das pessoas. Epá, eu, quando ouço às vezes pessoas a dizer, ah pá, no Facebook ou na internet ou naquilo que outro, que eu não sei lá o que é. Falta. Sim. Sobre factos pessoais. Ah, isso é outra coisa, expor a sua vida. Expor a sua vida. É outra coisa. Falta aqui o contexto para finalizarmos. Creio eu, mas sou só eu que penso isto neste país, e é só a minha opinião, isto, opinião, as opiniões são como as vaginas, cada um tem a sua e dá quando eu e como lhe apetece. Dá quando e como lhe apetece. E então, a minha perspectiva, claro, a Sofia Fava anda a defender o ex-marido, porque também deve ter recebido alguns trocos vindos lá da Suíça. Não. Mas isto sou só eu que acho, não sei se sabia, isto é um segredo entre nós. Não. Vamos embora. Vamos. Estou, batemos recordes, até vou contar assim por curiosidade os tópicos que foram analisados hoje, os assuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Epá, você não tinha nada para fazer hoje. Vamos embora, ver se o Benfica é campeão ou se o Boa Vista vai subir divisão 1. O Boa Vista já está sossegadinho. Já não deixa, é o que interessa. Meio da tabela, nem para cima nem para baixo. Ora, ali para não gastar muito dinheiro, que é o que é preciso. Viva o Boa Vista! É assim que fechamos. Viva o Boa Vista! E citando o hino oficial do Boa Vista Futebol Clube, bacalhau, bacalhau, bacalhau.